Tá gravando? Tá. Tá? Acho que tá. Tá. Vamos fazer o teste, vai? Tá, vai. Gravou. Ninguém fala. Tá bom. Olá, eu sou o Edgar. E aqui é o UFC. Dark Holly. Então, esse é o programa Regionautas. Se você tá nesse programa, quer dizer que você tá na 104,9 FM, Rádio Pedra Pintada e Taquatiara. Quase que ele não consegue falar. Ou não, tá na internet. É, ou você tá na internet. Fique ligados e atenção, os áudios que usados nesse programa foram todos retirados de vídeos gratuitos da internet. Precedia a versão original. Procurem, principalmente, a fonte dos mesmos. Isso. É isso aí. Então qualquer coisa, se for querer processar a gente, já tá avisado. A gente tá pegando a internet. A culpa não é nossa. A responsabilidade não é. Foi eu não, senhor. Pergunta. Pergunta. Alguém tem uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Pergunta. E Mário? Qual foi o maior game da vida de vocês? O maior game? Aquele mais épico. Peraí, daqui. Não. Maior ou mais épico? É, porque o maior... Termo de duração... Eu, realmente, mais épico. Tá falando de emoção. Eu tenho mais de 120 horas no Zelda do Super Nintendo. E eu zerei ele sem nada. Sozinho, nada, no couro. No Super Nintendo? No Super Nintendo. No isso próprio é console. Isso é bom. Couro, é? Isso é bom. Zerado com console. É, no couro. Vocês ouviram, né? O Dark Horse tem mais 120 anos jogando Zelda. Vem. Ora. No couro. Ora. 120 horas no couro? E você, Mr. B? Você, Edgar? Não sei, cara. É muito difícil escolher um. Cara, tem que ter um. Mas eu acho que o mais épico da minha vida foi o primeiro que eu joguei. Qual é? Ele que marcou o início da minha vida gamer, que foi Super Mario Bros. 3. Ah, esse jogo. No Nintendinho. Eu joguei ele no Nintendinho, só foi no cartucho, aquele cartucho massa, e a gente metia lá aquele dois botãozinhos que já mostrou aquele controle quadrado que dava calo na mão. Isso foi. Isso foi épico. O que vocês estão vendo? Vida gamer no. Tu dá um trocadilho bom. Gamer. Ah, gamer. É porque eles não escutam bem, enfim. É, tô sem falar minha vida jogador, porque é. em brasileiro vocês entendem. E você, Mr. B? Rui. Cara, jogo mais épico. Acho que foi Crysis. Crysis. Esse aí é dos gráficos. Não. A história é bacana. A história é bacana demais. A história. Tipo, é um jogo novo que eu tiro o chapéu. Não, ok. Mas você tá de chapéu? Eu acho que imagina. Mas, cara, tu zerar um Zelda com aquele cartucho dourado. Cara, é o maior jogo mais épico da sua vida. Então cada um vai ter o seu. Cara, vamos respeitar. Cargar Crysis 3 e ver a faísca da bala cair no teu rosto. Ei, é show. Isso é muito épico. Tá bom. Como assim? Não vamos entrar na definição então, sim. Oh, gráficos. 4D. Então, que a TV pira e sai faísca e cai no rosto. Que realista, né? Vamos lá, começar o fotograma. Música do banco. Ainda toca? Toca. Eu não ouço essa porcaria. Parabéns. Enfim, estamos fazendo agora mais uma edição de Regionalta. Debug. Para com isso. Okay. Para. Tipo, a tua voz está muito perto do microfone. Tem pouca gente que ouve a gente. Aí tem gente que vai ficar. Ah, eu vou parar de ouvir podcast. Ouve perdeu a gente. Okay. Vamos, hein? Então, como é que a gente começa a falar de jogos dessas coisas? Então, como é que... A gente escolhe o assunto e começa falando. Tá bom. Introdução. Jogar videogame é inútil, porque é uma atividade que tu fica parado, não, teoricamente não constrói alguma coisa. Você constrói na sua mente. 90% do que eu sei de inglês foi jogando videogame. Também. Só pra começar. É, realmente. Raciocínio lógico, ele ajuda mais. Sem história jogando Call of Duty. Call of Duty também, amor. E Medalha de Ofensa. Apesar de eu não concordar muito com o sistema do jogo, mas é bom. Bem, falando da história. Por que você não concorda? Por que você não concorda? Cara, o que tem de errado? Atira, abaixa, anda. Corre, abaixa, joga a granada. Do que você não acha certo? É muito simples. Mas poderia ser melhor que o jogo atual. Mas eu já vi jogos atuais tipo Battlefield ser muito melhor. Isso aí é uma discussão. Isso aí é uma discussão que não vai levar a nada. É que nem comparar Flamengo e Vasco. Todo mundo sabe que é melhor, vai. Cada um e tal. Enfim. Cara, falar de games é a gente lembrar principalmente do tempo que a gente jogava aqueles jogos que eram desafiadores. Aqueles que deixavam a gente muito bravo. Mas antes da gente começar essa parte, uma coisa que o videogame é instigante. Porque, por exemplo, vocês falaram sobre inglês e história. Inglês, história e mitologia. Assim, lógico. Pois é, mitologia. Que nem a galera do. Que vai te catar. Que com cavaleiros, eles se incentivaram a procurar a mitologia grega. No game a gente também tem esse sentimento de ir atrás, saber mais um pouco sobre aquele tema. Não, realmente, alguns jogos, principalmente jogos que são baseados em fatos históricos, causa esse tipo de ânsia pela pessoa. Ela gostou do jogo, legal, vou procurar a história que é muito mais interessante. Sabe uma coisa também que eu acho bacana de jogos? Eles mostram pra gente como seria algumas realidades. As pessoas que não são preparadas pra certos jogos, elas vão achar, poxa, esse jogo vai fazer eu ficar violento, mas não. Você vai ver em alguns jogos, por exemplo, de guerra, que a guerra não é boa pra ninguém. No final, todo mundo se dá mal, pessoas morrem e ninguém se dá bem. Na guerra não tem vencedor. Não, tem um vencedor, que é o cara que vende as armas. Esse você vir, mas se ele não tiver na guerra. Se bem que ele não é muito relevante no jogo, né? Por que tu tá falando do Mario? Por causa que ele quer a história do Mario. Muito retarda. Mario. Ele, Mario. É porque ele tem trauma com a história do Mario. Ele só me lembrou Zina. Tipo, Zina. Vamos lá. Mario. Tem que deixar um eco. Brilha muito no SNES. Mario. Ai. Cara, tipo, Mario. Jogos difíceis. Mario. Quem não concorda? Eu concordo. Mario, por exemplo, no sétimo castelo, se tu não souber o caminho, tu fica rodando aquela porcaria de. Pra sempre! É, whatever. Pra sempre. Se tu. Imagina um cara do Mr. B no último castelo. Ele fica lá rodando. Isso não aconteceu comigo. Não. O mais desafiador é a fase da pena. E tu tem que acertar a sequência pra tirar todas as vidas subindo aquele negócio lá. São os trailers. Não, aquilo lá tem uma mãe. Primeira vez não, né? Uma coisa engraçada. Sabe o que eu já vi? Eu acertei na primeira. Sabe o que eu já vi? Inclusive, mandando um alô aí pro meu sobrinho Luiz. Uma coisa engraçada. Não, o outro Luiz. Esse, não. Meu sobrinho Luiz que tá lá longe, tá ouvindo a gente. Sabe o que é engraçado no Luiz? Que ele é teu sobrinho, ele é branco. Ele só lembra luz. Luiz. Enfim, vamos continuar. Mario. Tipo, de chegar nessas etapas, sabe, do Mario. E não saber que a pena você pode usar pra voar. Isso e a pessoa, tipo, usar assim, o que eu faço nessa parte? Ele tem um Yoshi, tá com a flor do fogo. Ele vai com tudo, corre, pula, sai do Yoshi achando que ele vai sair voando. E joga uma florzinha. Ele vai. Foguinho. Mas eu antigamente jogar videogame era sinônimo de procurar. Porque, por exemplo. De aprender. Não procurar, porque, por exemplo, a Nintendo Sonic. E as empresas colocavam coisas no jogo que tu só aprendia nas revistas. Sonic. Justamente pra tu comprar elas. Momento, vamos ser fraco. Isso é revista. Não. Porque, por exemplo. Peraí. Por exemplo, naquela época, a gente não sabia inglês, a gente tinha que recorrer. Pelo contrário. Não é igual o Google. Agora eu só vou olhar no meu Google. Hoje é uma coisa. Sonic. Hoje em dia, a gente vai lá no Google e já sabe tudo sobre o jogo. Naquele tempo era assim: tinha aquele cara épico, Sonic. E tinha a revista do jogo que a gente tava precisando, e a revista dava algumas dicas. Não, foi isso mesmo que eu tô falando. Eu tô dizendo: Sonic. Procurar a revista. Porque, por exemplo, eu não tinha. Olha, eu vou doido fazer uma coisa. A gente não tinha em casa, a gente ficava no locador 10 minutos com ele, meia hora no máximo. A gente tinha que se virar, né? Baixo, nível de revista. Né, Não pode, pô. Não, mas olha só. Não é assim. Por exemplo, eu só queria saber, por exemplo, quantos personagens tinha pra habilitar. Aí, sem querer, ele olha assim. Não, porque se eu eu fico jogando direto o jogo, aí me esperando. Cara, se eu zerar 200 vezes, eu habilitar um personagem. Não, aí é, aí, não, é inca, incapacidade aí, sua. Que agora jogo é esse? Zerar agora, uma coisa, agora uma coisa que vale. Era um personagem. Não, hoje em dia ele não sabe disso, porque ele sabe daquele jogo se você compra um personagem. Aquele joguinho. Vamos ostentar, né? O DLC. Que ostentar. Cara, gente, eu vivendo uma realidade que eu não tinha revista. Eu não podia comprar revista e nem tinha amigos que emprestavam. E quando tinham, aí eles eram egoístas. Aí ficou amargurado. Eu tinha que me virar. Nem eu, cara. Não tem, olha, eu admito, eu tenho que dizer isso aqui. Eu não tive um jogo que eu precisei usar revista. Eu tenho muito orgulho disso. Nenhum. Entendeu? Até hoje eu não precisei de detonado pra nada. Não é detonado. Ui. Mas tem que saber, por exemplo, até onde acaba aquela porcaria, né? Como ele é bonitão. Uma coisa, como você ia saber daqueles códigos do Mortal Kombat pra jogar o Mortal Kombat? E o código do Mortal Kombat é liberado por causa que o código do Mortal Kombat faz o jogo ficar melhor. Geralmente, quando você zera algum jogo, não aparece código. Não, do Zero Ultimate não aparece, tá? Trás, frente, não aparece. Quando você, não, alguns só, códigos. Só a revista, só não, a revista. Alguns códigos aí são passados quando você zera. Só que, tipo, como eu não tinha interesse em códigos, então pra mim é importante era você terminar. Mortal Kombat é bom com código. É. Ah, enfim. E, por exemplo, do Killer Instinct, só na revista pra tu controlar o chefão. Do quê? Killer Instinct. Como? Killer Instinct. Ah, tá. É, Instinct. Não é Instinct, como é que eu falo? Instinct? Killer Chick Wink, ele fala. Chick Link. Gente, agora, momento raiva videogame. Mar. Cachorro. Sonic. Mãe. Kirby. A fita que não salva. É. Exatamente. Vai, uma coisa. Não, você tem que saber. Como é que o Super Nintendo salvava você, Vitor? Bateria. Cartucho é uma bateria da memória da fita. É, da fita. Acabou a bateria. Cara, eu trocar aquela bateria. Momento cultural aqui no regional. Eu tinha que fazer uma operação de plugar dois fiozinhos e colocar numa outra bateria pra trocar ela. Era muito tenso. Não, porque no Super Nintendo tem o negocinho pra entrar o controle e logo em cima tinha um outro compartimento. Eu nunca imaginei que era aquilo. É, lá tu coloca a fita. Bem, isso aí já não sei. Não, que nunca pouco teve. Em cima do... Não tem. Tem? Não tem. Deixa eu saber, Bruno. Tinha que tu não ficava tem. Assim pra frente e pra trás. Aquilo se chama reset. Não, dos dois controles. Tinha dois daqueles. Sim, tinha. Um era o power e o outro era o reset. Foi idiota. Só isso existia no ponto. Cara, não solta. Você tá viajando. Ele tá viajando. O terminal viajando. Meu, fraco. Meu Nintendo era bugado, cara. Fraco. Meu Nintendo era bugado. Qual é o seu Nintendo? Qual é o seu Nintendo? Eu não sei. Não, mas ele era quadrado. Ah, é o quadradão. Super Nintendo. Pois é, tinha um que tu empurrava. Pra ligar. É, o famoso reset quando engatava era horrível. É, tinha assim. Ah, quebrou, nunca vai poder. Tinha o botão de ligar, tinha o outro que era igualzinho a ele, que era só pra tu apertar rapidinho, que era pra ele. Tá, e tinha o do meio que era pra tu tirar a fita, que era pra pular. Ou ajeitar. É. Porque a fita nunca era. Não é colocar de uma vez, tem que colocar e dar uma ajeitadinha. Dar uma ajeitadinha. Tipo, vamos soprar. Aí coloca sem dar aquela ajeitada, aquela virada, pegou. É. Não importa se é mentira, soprar a fita dá certo e acabou. É, isso aí. Até hoje. Pode vai estragar a fita. Existem pessoas iluminadas que ainda têm os seus Super Nintendo em grande estado. Ou que foram no Japão. Lembro que eu ganhei um jogo do Star Wars de aniversário. Caramba, esse era épico. Mas Star Wars de qual? Star Wars. Que começa no capítulo 4. Eu tenho um pecado pra admitir. Star Wars 2? Não, Star Wars 1. Eu tenho um pecado. Eu tenho um pecado pra admitir. Qual é o pecado? Sim, confessar. Eu tive todos os jogos do Power Rangers. Por que esse é pecado? Eu não gostava de Power Rangers. Série do Power Rangers, porque jogos de Power Rangers totalmente diferente. Série é tipo Pokémon e o anime. Tá. Cara, o jogo é muito bom. Eu sei, o jogo é. Bacana, tipo, eu tenho até. Cara, eu joguei um jogo de Power Rangers. No rastro. No PlayStation 2. Ah. O quê? O quê? Fala! É uma fezes? É um esterco. É um esterco. Tá. Ele tá sem palavras pra descrever o horror que tá muito massa, mano. Enquanto o Delta meu chefão, tu vai pro Megazord lá, mano. Loucura. 3Dzão do cara. Olha aí, tá ostentando de novo, ostentação. Mas fala isso! Tipo, assim, essa galera que hoje em dia vê, sabe, os consoles com gráfico 3D, olha, não era assim não, cara. Era pra trás e pra frente, olha lá, se tu tivesse sorte. Bom, você tipo, né, só era dois botão, né? Hoje lá tem... pra 15, mano. É, tá lá, mano. Ainda tem os analógicos ainda, né? Não, e o analógico agora tem botão, se tu apertar eles, o R3. É o L e o R. É, tem o R2. R3. É, tanto botão. Qual é o console que tinha aquele bicho com coisinha atrás? O quê? Nintendo 64. Sem ser o 64. Ah, era o Dreamcast. Dreamcast também tem. O memory card era no controle? Que botava aquele. Uma fita do tamanho do. Não, eu acho a favor porque, cara, às vezes tu colocava no console e tá aí, tava uma paradinha roxa que eu tô falando aqui, ó. Que eu... Pois é, olha, ele isso é o vovó de ligar, Junito. Geração Luz aí. Explicar. Ele entende a ergonomia do. Não, eu não sei como é que ele jogou, cara. Onde é que ligava? Faz tanto tempo que eu não tem que explicar. Gente, tem que explicar pra galera que tá ouvindo a gente, ó. Ele tá mostrando pra gente o botão de ligar e desligar do Super Nintendo e não sabia que aquilo aí é o botão de ligar e desligar. Já faz muito tempo que eu não tenho um Super Nintendo. Cara, como ele jogava se ele não sabe ligar? Geração Luz, meu. Geração Luz. Não é bom da ideia. Era um enfeite de papo. Eu não lembro o que era aquilo. Mas tava ligado e eu jogava. Alguém mais além de mim no Amazonas jogou o Mega Drive? Teve acesso a ele? Eu tive o Mega Drive. Eu inclusive te dei um. Não, naquela época. Por que eu vou te dar um Mega Drive naquela época? Eu nem te conhecia naquela época. Eu sei lá. Não, mas alguém. Porque, olha só. Eu me lembro que dos clássicos, aqui tinha pouca gente. Que diferente de São Paulo, no eixo de São Paulo, o Mega Drive reinou. Eu acho que é porque lá tem as paradas. Dinheiro. Gente, detalhe. Não é o Mega Drive e Mega Drive 3 que o pessoal conhece esse modelo novo. É o Mega Drive que o controle dele parecia controle de Master System. É o preto estilo Darth Vader, aquele classicão. O classicão. Você está só começando a descobrir o seu poder. Junte-se a mim e eu completarei o seu treinamento. Esse era Sonic. Foi é muito bom. Cara, mas tinha aquele vinha com cerca de 46 jogos na memória. Não, não, esse não vinha com jogos na memória, não. Não? O modelo novo vem com jogos, tipo uns 30, 40. Esse é cartucho, cartucho clássico. E os cartuchos eram caros demais na época. Não, não, mas eram baratos comparado. Não, baratos dependendo do local onde você comprava. Mas... E barato é evidência original pirata. E não tinha antes, na época, não vendia controles piratas, ou aparelhagem pirata, era difícil de ver. Isso é uma coisa boa dos velhos tempos. Era meio carinho, mas você tinha certeza que aquilo era original, porque não tinha pirata. É isso aí, cara. Tanto é que eu na minha infância, eu passei numa locadora, a lendária Bad Boy Game. Nossa. Que era lá na colônia onde atualmente é a feira, mais ou menos. Cara, a minha vida foi Ultra Games e Mega Games. Ultra Games? É um locador que estava chamando. Ultra Games. Continua aí, Ultra Game. Continua aí, ainda. Pessoal, gente, vocês já repararam que o pessoal é meio surdo aqui, né? A vida foi Ultra Game. Tipo, Ultra Game, perto lá da Promazão, não, lá da... Da casa do senhor Jorge. Não. Ultra Game na casa do senhor Jorge. Tinha uma lá perto, que é a Mega Game, acho que tu lembra. Cara, eu quando eu me mudei pra Itacoatiara, em 2003... E onde você veio? Tinha... Peraí, de onde é que tu veio? Tinha... Temos que ir lá. Tinha uma locadora. Avaliar a pureza da sua ascendência regional, de onde é que você veio? Azeroth. De onde é que você veio? De Narnia. De onde? Ah, tu é aquele bicho lá aqui. O viadinho com perna. É fauno. De perna de viado. Viado. Fauno. Cara, ele é um bode. Ah, um viado com perna de viado. Que animal escolheu pra você? Deve ser que ele imaginando agora. Quer dizer que ele tem cabeça de viado, corpo de viado, chefe de viado. Realmente, ele acha que. Enfim, Mr. V, continue isso. Aí tinha uma locadora que ficava lá na Praça São Francisco. No centro. Eu sempre joguei lá. Tinha Nintendo 64 lá? Não lembro, cara. Eu sei que eu jogava Dreamcast lá, zerei o Spawn. Ultra Game! O Spawn era difícil. Cara, Ultra Game! Ele tá errando tanto óbvio que é incrível. Lá que eu vi o Nintendo 64 pela primeira vez, gente. E o primeiro jogo que eu vi foi Pokémon Stadium. Cara, que pra mim foi épico, porque eu já tinha jogado Pokémon Azul. Spawn. Nossa, cara. Não, outro jogo. Um videogame. Cara, Super Nintendo. Outro jogo do demônio, Fantasma. É do demônio. Uma vez eu entrei naquela mata que é lá na, no, na casa dele e eu me perdi. Já era. O fantasma, o daquele baseado no filme, né? Fantasma, isso. Pô, é lá o anti-herói lá do Foi em jogo do demônio? Do mar. Eu tive a fita vermelha. Cara, velho, épico. Épica. Ei, tu. Fita vermelha, quem teve essa fita? Aquele que tu escolhe entre o Mano e o Arivento? Não, do clássico. Do clássico. Do, tipo, tu já vem, tu joga com carinha. Não, pois é, nem o nome. A pessoa, o rosto dele vem pro lado e pro outro, tu pega a tira e ele fica, vai ficando inchado assim. Sim. Não, mas tinha um que eu joguei no Super Nintendo que era de não, lado. Aquele é Doom Troopers, foi uma pseudo-continuação, meio porcaria. Pô, tu tem três vidas, se vira. Cara, fitas épicas. Fitas épicas. Três vidas é muito. Ah, fitas épicas. Fita vermelha. Que até hoje. Não, que até hoje fitas são das mais raras que tem. Fita Mario All Stars. É. Não. Mortal Ultimate. Ah, é. Mario Stars, vai achar o Mario Stars com Combate 3 ultimamente. Kirby, a Kirby original. Kirby dourada. Dourada. É. Cara, é linda. Sabe? Olha, eu sou linda. Você é linda, maravilhosa. Tá dando de dourado aí. Hoje a gente tá com uma vibe amarelo dourado. Sabe? Uma vibe meio estranha. É, vamos parar com isso, senão o nosso locutor. Nosso ouvinte vão. Nosso locutor. Qual tipo de jogo que vocês mais gostam? 3. RPG 3D. De graça. Cara, qualquer RPG. Um de cooperação multiplayer. Eu cooperação amo. Multiplayer é bom. Não, cara, por quê? Porque eu era irmão mais novo, ou seja, eu só jogava os que tinha cooperação multiplayer. Se não tivesse cooperação multiplayer, eu não jogava, ficava só olhando. Então, eu amo isso, por causa, tipo, Time Splitter. Cara, aquele jogo é muito legal. É legal, bom. Porque dá pra dois na fase. É isso aí. É cooperação multiplayer, pra quem não sabe. É um jogo de ação muito legal. Cara, Army of Two é loucura. Já jogou? Agora. Como? Army of Two. Não. É dois caras, tipo, dois mercenários no estilo Slade. Não. Ah, eles usam umas máscaras bizarras e eles. Cara, eu acho que eu já vi algo parecido. Muito loucura. Eles são, vai no modo os dois, é um negão e um cara um pouco menor que agora, o todo. Agora... Dudes, já que é Dudes. Ah, Tio Cruz e Dudes dos Pelúcios. Ah. Cara, briga de jogo de briga de rua instituiu duas coisas. Uma, o nome briga de rua que vem de Street of Rage. E a outra coisa, raiva do teu parceiro. Não, cara, porque tu tá bem lá batendo no cara e vem lá teu parceiro, te dá uma porrada. Aí ele volta pro. Não, e o pior, ele rouba o frango, ele come a comida. É, ele rouba. Briga de rua, jogo ele de. Ele pega o cano, pega o frango de bacon. Deixa ela sozinha com os jogos de briga de rua. Era uma cooperação total. Tipo, os parceiros tinham que estar sintonizados. Porque senão. Principalmente um joguinho do demônio chamado Battletoads. Tinha que lembrar desse. Esse é muito épico. Tá na lista dos piores jogos do mundo. Isso. Tanto é que em 2009 teve dois masoquistas que criaram um dispositivo que toda vez que tu morria no Battletoads tu levava choque. Nossa! Isso não, eu tentei jogar isso com a minha namorada. Ela só me batia. Era eu contra todo mundo e ela. Mas é um sapo, cara. O pior é que o teu parceiro sempre te derruba no buraco. Exato, porque tem muito horrível. Lugar pra cair. Battletoads é lugar pra cair todo mundo. E cara, game over no Battletoads é fácil demais. É coisa comum, é tipo tudo apertar start. Outro jogo interessante, Contra. Out. Cara, o Contra também. Contra Out ideal. É, por aí. Ei, aquele jogo que é os quatro da Anão, que os guerreiros. Dungeons Dragons. Não. Peraí. Golden Axe. Não, é os quatro que fez aquele, tá? A gente tava falando. Os quatro. Dungeons Dragons, mas a gente não fez. A gente tentou. Tem que fazer de novo. É Dungeons Dragons. Agora somos quatro. São os quatro. A gente fez um. Vamos jogar de quatro. Gente, calma aí, como é que é? Como é que é? Sem ambiguidade. São os quatro. Sem ambiguidade. O que é isso? Ambiguidade ou. É quando o jumento não sabe. Esquecido não sabe o que é ambiguidade, enfim. Tá. Ambiguidade é quando o jumento você. Não sabe o significado das palavras. Vamos lá. Dungeons Dragons, realmente, bem lembrado. Arcade, Dungeons Dragons, cooperação total. Então, quatro pessoas, muito show. Tipo, RPG, briga de rua. É. Cara, perfeito. Perfeito, cara. Cara, mas. Eu era o anão e eu roubava a galera, matava todo mundo e roubava. O Mr. B, a gente fez um gameplay, o Mr. B ficava olhando a gente. Ficava olhando a gente morrer e pegava os itens. Esse é o pior. Eu era o anão, o Hobbit. Não, cara, tu não era o anão. O anão tem que estar lutando. Ah, entendi. nossa. Não, é, tá que ele, é que ele era um hobbit, ele tem que não. roubar. É exato, eu era um anão. Meu Deus, meu Deus. O hobbit. Hobbit. Mas. Hobbit. Vou falar, meu Deus. Meu Deus do céu. Vocês, as minhas piadas são a nível de inglês. Caramba. O Flávio era a menina, a guerreira. É. É. Fazer o quê, né? É, fazer o quê? Não mudou muito. Eu gosto mas, de isso. Mas, na época da Bad Boy Games, eu tinha uma função. Vocês falaram de pirataria, sabe qual era? Eu era negociante de fita. Você enganava os trouxas e ficava com as fitas? Todo mundo que teve Super Nintendo foi negociante. Não, fita, não, né? Não, mas olha o nível. A minha maior negociação foi o Terminator. O jogo Terminator, que sabe que é difícil, que é chato. E ainda é um jogo só tem 7 fases por um Mario All-Star. Eu toquei um jogo que valia um jogo por o Super Mario All Stars, que vale por 4. 4 ou 5, se tinha Mario World embutido. É, uhum. Não, realmente. Cara, foi a maior troca da minha vida foi essa. Até hoje eu me orgulho, troquei. Detalhe, ainda tem os jogos, aqueles jogos meio originais, meio babá. Vocês lembram da fita do Mario All Stars que tinha só os 4 jogos? É. Tinha aquela que tinha o Mario World, uhum, e tinha aquela que tinha o Mario World com o Luigi pescoçudo. E o Lost Levels também. Quando eu tive Super Nintendo, eu só tive muito Mario, bom. Mortal Kombat, Mario Kart, Star Wars e só. Um jogo que o Mr. V ia gostar do Super Nintendo, Western Mania. Ah, é? É aquele negócio de teatro lá, né? Cara, mas o jogo é muito bacana. É, isso jogou, é. Não foi? Interpretar, a gente jogou. Porque o André tem que dar uns raios loucos lá. É, isso é. Perfeito, cara. Aquilo é melhor. Cara, não, o Hulk Hogan mitando e tudo, né? O Hulk Hogan é o Tissan da nova geração. É o deus americano. É praticamente, ele é. Tá venerando um cara que usa. Que cueca. De cueca. Cara, o Hulk Hogan não luta de cueca. A melhor interpretação do Hulk Hogan vocês vão achar em três ninjas contra-atacam. E a Bobo? Que vocês verão. A Bobo Big? A Bobo do Double Dragon? É ele? É ele, é a Bobo? Não, só que ele aparece. Ah, vai te catar. Ah, vai te catar. Vai chegar uma revelação. O papagaio. Ia ser legal. Enfim, gente. Cara, o Hulk Hogan é louco, tem um bigode. Filha da mãe. A geração cartucho era famosa por essas troquinhas. Por exemplo. É, porque você acabava de jogar um jogo, poxa, você vai fazer o quê? Você não podia baixar a internet, você jogava de novo. Você jogava de novo. E depois, de novo. Que a gente faz? E de novo, cara. Porque consórcio é um fato sobre jogos. Realmente. Enjoa. É. Depende do jogo. Cara, eu nunca enjoei de Front Mission. A fita que eu tive, eu nunca na minha vida me atrevi a trocar aquela fita. Front Mission é um caso fora parte, por quê? Porque ele tem um coliseu. É. Tu pode desafiar o teu parceiro pra uma... um jogo fechado, um jogo que você zero e acabou. Street Fighter, eu troquei minha fita, porque eu tinha enjoado. É ruim jogo de luta. Isso, realmente também. Você é mau. Você é péssimo. Toda coisinha que dá uma leve raivazinha dos gamers, dos games, dos jogos. É, meus jogos. Pessoas ignorantes. Ah, sim. Em que sentido? Eu sou o Mario Verde. Eu sou o Sub-Zero Amarelo. Não, tipo, tem um L gigante na cabeça do cara. Como dar o gelo do Sub-Zero Amarelo? Não, peraí, deixa eu brincar um pouco aí com o Zelda. Não, é isso que me dá raiva. A pessoa dizer, ei, por que tu joga com o Zelda? Mano, como é que eu pego o cavalinho verde aqui no Mario? Cara, um dinossauro, animal. Aí veio um e falou que era uma tartaruga. Não, isso eu nunca ouvi. Ele tem um casco, mas ele não é uma tartaruga. O problema é que naquela época as empresas estavam muito ligadas com aquele ícone que era o mascote. Então, tipo, o mascote da coisa era o Mario, o mascote da Nintendo era o. Da Sega era o Sonic, e por aí. Era o Pernalonga. Aí você convencer um adulto de que aquilo era uma parada séria era meio difícil. Era muito difícil. É. Aí tá. Olha, tá o bonequinho. Olha como é que joga com esse boneco, com essas cabecas. Como assim, Dark Holly? Eu não entendi. Não, porque as pessoas. Porque é o Dark Holly. As pessoas do podcast passado. As pessoas não davam credibilidade. Desde que ele fez. Aí elas não. Aprenda a ser. Elas, você não. Quer falar, fale mais alto. Aí elas. É, porque desde que caiu um raio nele, ninguém mais entende ele. Já entendi antes, agora ficou pior. deixa eu explicar, deixa eu explicar. Samurai Jack. As pessoas não, não os adultos, principalmente. As pessoas e as... De Grey. Não procuravam. Deixa eu continuar. Não procuravam se informar direito sobre os games porque viam como coisa de criança. Aí, isso é coisa chata. Aí os nossos subs eram amarelos. Preconceito. Ai, videogame! Tu vai tirar nossa baixa, quer dizer, alguns acontece mito sobre videogame. Menino de videogame vai estragar a TV. É. Não, mas eu odeio isso. É mentira! Eu? Não, é só falar agora, porra. Os cabos da TV digital é o mesmo cabo do videogame. É. Se o videogame estraga a TV digital também. Não. E se estragar sua TV, o que tem na TV? Vai assistir o quê? João Kleber? Caramba, cara. Agora, sabe uma parada que digamos, o cara que quer falar do velho? É. Todo mundo já sabe, já esclareceu que você é velho. Agora, um outro mito, que aconteceu comigo, aliás, que eu sempre joguei RPG, e RPG tinha tabela. Ah, RPG é massa. Tabela de porcentagem, tabela de coisa. Teve uma vez que eu joguei tanto jogo que eu fiquei com dor de cabeça, isso eu admito. Mas porque eu olhei pra tela demais. Fato sobre Pokémon. Não, sobre jogos. Super Nintendo, na época, ele já foi acusado de cegueira. Não, causa de epilepsia em algumas crianças. É, mas o que significa? Mas explicou-se o detalhe. Todo mundo sabe que uma pessoa que sofre de epilepsia não pode ver o quê? Luzes. Isso. E videogames tem muito isso. É, entendeu? Não. E falando mudando o assunto agora. Porque... uma coisa que eu sempre fiquei sobre aquele mito daquele tempo, que hoje são creepypastas. Aqueles jogos amaldiçoados, sim. Aqueles caras. Eu já vi uma história que um moleque tava. Eu não lembro, acho que ele tava jogando Mario, acho que era Mario, era Dragon Ball. Mas era Mario. Qual que Mario? Depende do Mario, vai. Aí eu sei que o moleque pausou lá o jogo. É. Foi pra. Saiu da tela foi pra janela do quarto dele. E se jogou. Eu vou voar. Mas foi assim que houve aquela música do Naldo, e se jogar também. Que ele fala, se joga. Não, eu fiquei. Tem outro que é o. No Lenda do Zelda, Majora's Mask. Ah, sim. Que é aquela lenda que. O Skull Kid. Que tem o cara morto no lago. Ah, aquele lá. Skull Kid. É o Skull Kid. A Skull Kid, na verdade, gente. É uma hack. Orientar aqui a galera. Acho que o Kid, na verdade, foi realmente uma lenda da versão Majora's Mask, onde uma criança que morreu e tinha um jogo, o avô dele tinha vendido esse jogo para essa pessoa que contou a história, e lá é como se essa criança que morreu, né, tivesse amaldiçoando o jogo. Caramba. Claro que nessa história toda revelou-se que, na verdade, um moleque aí, muito do seu sacana, pegou a ROM do emulador e editou. Entendeu? Fez a creepypasta. Mas até hoje, ainda tem gente que não joga, tem medo de jogar Majora's Mask, mas que considera o jogo Majora's Mask macabro por conta dessas histórias. Eu vi um vídeo no YouTube, eu nunca zerei esse jogo. É. Aí eu vi, era um gordinho jogando, sabe? Gordinho. Não era o espelho, não? Não era o teu espelho, não? Era um gordinho branco. Ah. Não era teu espelho, não. Aí ele jogando, né? Mostrava ele jogando e assim. Era o espelho do UFC. Aí era o seguinte, pô, ele tava lá com o Zelda. Com o Link. Aí ele tava dentro de um castelo, pô, e do nada apareceu outro Link. Meu Deus. Encarando ele. Mas aí ele ficava. Era o Nintendo Demônio. Ele ficava correndo e o Link ficava aparecendo na frente dele. Isso aí é a sombra. É porque é assim: tem um trecho no castelo que tu enfrenta o Dark Link. Quando tu se aproxima do castelo, a sombra do Link some. É programado isso: a sombra do Link some e ela se materializa em outro ponto do castelo. Eu achei loucura que ele subiu lá, começou a lutar com um cara, voava e tacou fogo no Link. Ele pegou fogo e ele ficou lá, e o gordinho chorando. Peraí, eu devia não entendi. Tu tá surpreso por um gordo tá fazendo gordice no jogo. Não, não. Eu tô surpreso por um link ter pegado fogo. Hoje em dia é muito fácil você pegar um jogo e editar. As pessoas têm. Agora, antigamente, quando isso acontecia, como já aconteceu. Aí você podia deixar o controle e sair correndo de casa e botar fogo na sua casa. Agora, vocês querem que o Pipaz tá violenta? LSD Dream Emulator pra PlayStation 1. Dizem que o LSD Dream Emulator ele é um jogo que foi teoricamente feito para simular, vamos dizer assim, um sonho, que o sonho é aleatório. Então, coloca o jogo no CD, ele vai mostrar imagens aleatórias, tu tem que comandar em algumas partes, é tipo um show de imagens, tu tem que levar o personagem do ponto A para o ponto B. Eu tô pensando que eu vou dormir sozinho depois. É. Isso tá, ajudando bastante. É, vai lá. Aí tem uma figura de um homem. Que você de um homem encapuzado no LSD Dream Emulator. Sim, um fantasma do Mickey. Ah, que ele aparece. Ah, legal. Que ele aparece e apareceu em várias versões de várias pessoas ao redor do mundo. E dizem que quem vê esse cara se mata 3 dias depois. É tipo o Modegard do Ascoff. Não, mas tem três. Tem vídeo lá do. Nossa. É um vídeo do YouTube. Modern. Ele tá jogando Modern aqui, o rapaz alegre. Não faça isso. Por quê? Não, tô brincando. Não, é um vídeo aí. Depois a gente explica. Não, eu isso fica pro podcast pro Clipe Pasta. É. Eu tô travado numa parte que eu nunca mais joguei. Talvez, tem que pegar esse jogo pra gente jogar. Não, tô pensando seriamente. O LSD do emulator, tô procurando ele é raríssimo. Gameplay. Então, como se a gente morrer mesmo? Você sabe que isso é verdade. É, tipo, não vai mais ser exibido o regional texto no sábado. Se tu disse, tu morrer. Normal. É tu que vai jogar. Tu é gordo, tu faz gordice, cara. Tu é mais gordo que nós todos juntos. Situação, gente. Eu sou mais velho, cara. Situação. Vocês jogaram Pokémon Azul. Não. Vocês já viram o Pokémon de level 127 que não parece coisa nenhuma? Ah, o Missing Senhor. Uh-huh. É, 127. Cara, é um código que a gente copia item. Item infinito. É. Eu fiz esse código uma vez no Namato. Eu já tava com esse programa. E eu não usei código a vida toda. Não, peraí. Início do programa. Ele falou que ele era contra revistas. Revista, eu nunca usei detonado. Mas ele era contra códigos também. Aí ele não usava o jogo, o código do Mortal Kombat, mas usava o jogo de fazer código. Foi extensão. Mas tá começando a querer tomar. O colega meu chegou. Agora é o colega meu. Não. Sabe? Ele fala um colega meu pra não dizer que é ele. Enfim, deixa eu falar. Melhor, colega meu. Gente, por favor. Um colega meu. Aspas, garrafais. Chegou pra mim e disse, mano, eu descobri um item que copia, deixa os itens infinitos no Pokémon Azul. Tá, eu tinha o Game Boy Color e tinha o Pokémon. Ele me explicou e eu fiz de madrugada isso. Por quê? Porque eu não dormia. Porque apareceu capiroto. Não, eu não dormia, gente, é sério. Aí, enfim, continua lá. Eu fui fazer o código, que é basicamente meio complicado. Faz umas paradas lá numa cidade, faz outra lá. Enfim, você chega num ponto que você vai fazer a etapa final e aparece um Pokémon. Aparece não. Esse Pokémon tem uma aparência. Aparece não. Muito estranho. Exatamente, ele não aparece. Eu fiquei com medo porque eu tava sozinho em casa. É sério. Tipo igual eu tinha hoje. Eu tinha uns 13 anos, cara. E eu vi aquele Pokémon. E ele tinha level 127. Tá fudido. E você tava qual level, seu mais ou menos? Só chega level 100 Pokémon, pelo que eu vi. Level 100, é isso que eu tô falando. Entendeu? Aí. Tô perguntando qual level ele tava no momento. Detalhe. Ele já tá jogando há pouco tempo. Detalhe. Eu fui capturar esse Pokémon. Ah. E a minha fita apagou meu save. Normal. Porque é um muitos bug. Anos depois, né, claro, eu descobri, é um bug, claro que tu pode capturar. É que nem tu usar o código de tu flutuar e tu andar pra um lugar onde não dá. Entendeu? Aí fica a pergunta, muita gente achou que. Como assim código de flutuar? Depois código que tu voa? Mais um código que tu voa, agora é mais um código dando aquecer. Estamos tirando a máscara daí. Muita gente. Tem que ouvir a máscara de branca dele. Pessoal, falando em Pokémon, eu me lembrei de uma outra equipasta que é da cidade da música de Lavender Town, que dizem que é responsável por suicídio. Porque Lavender Town já é macabra. É o único lugar onde você vê um cemitério. Já leva aquela creepypasta do Drowsy. Tá bom. A história do Drowsy. A história do Drowsy. Justamente que ele é uma criatura lá, não sei, das Inglaterra, sei lá. Cara. Que ele, Inglaterra. Ele aparecia pra sequestrar as crianças usando essa musiquinha pra hipnotizar. Cara, mas tu sabe uma história bem... Drauzio, aquele Pokémon? É, aquele Drauzio. Drauzio. Aquele que parece é um pudim. É que parece um... Ele parece um pudim. É, não, Drauzio é aquele lá que fica Drauzio. É. Mas tu sabe um Pokémon... Aquele rosa que fica cantando. Ah, fala, um Pokémon que fica falando seu próprio nome. Não, estranho. Não, mas sabe um Pokémon muito... Pensei que era um Drauzio que falava Pikachu. Não, não foi isso. Eu tô querendo dizer um Pokémon mais sinistro, é que ele tava de Spirit Tomb, que ele é alma de 1000 crianças que ficaram presas num lugar. Isso é mais sinistro também, é sinistro. Esse é... Cara, Pokémon tem cada coisa do Capiroto. Não, né? Antigamente nem tinha esses Pokémon assim, mas esses Pokémon fantasmas hoje em dia são meio macabros. Eles são o quê? Porque são fantasmas. Não, eles roubam a alma das pessoas. É, tipo, é nesse nível. São fantasmas. Mas a gente já falou de Pokémon, vamos voltar pra games. Ah, Pokémon é um... Vamos falar de feijão. No Pokémon Emerald, não tem... Pokémon é um tipo de feijão. Tem uma ilha... Uma ilha que raramente aparece. Ah, isso daí é porque tu não jogou bastante. Isso daí é coisa de noob. Noob querendo. Mas ela tem realmente uma segunda Master Ball? Master Ball? Tem. Uma segunda? Tem. Cara, olha aí, tá vendo? Ele confunde creepypasta com. Não, tô perguntando. É porque ele é tão ruim. Eu não acredito que ele nunca vai atingir essas paradas. Isso é o Mr. League já. É tão ruim. É. Enfim, amor. Game, gente. Foi você que disse, meus pokémons são capazes de matar outros pokémons. É, tá vendo? Enfim, galera, nunca vi esses Pokémon dele, junto com o Raiden. Gente, games, entendeu? Games. Era PlayStation. PlayStation, vamos começar do PlayStation 1. Alguém viu um Saturno além de mim aqui na Itacoatiara? Não. Eu. Cara, tudo que tu viu de games eu já vi. Já viu? Já. Já viu o Saturno, o Nintendinho, já viu o tal do Gamepad, o Mini Tech Toy. Afinal, vocês eram marido e mulher, vocês tinham que ver. Então a gente não se conhecia. Vai descartar. PlayStation 1 teve muita coisa legal. É. Começando com Tekken 3. Eu joguei um no PS1, um jogo, que era o seguinte, era de ninja, e Tenchu, que era o cara que parecia o Kakashi. Um cara e uma moça. Tenchu. Tu lutava com o urso e tal. Tenchu. Ah, vai. Cara, esse jogo... É top até hoje. Pra cacete. É, tu ia nadando por debaixo do barco, aí tu só tava que nem um golfinho já cravando espada no cara. Esse jogo... Era demais. Cara. Até hoje, e nesse PS1 teve um dos FPS mais legal que eu já joguei na minha vida, Medalha de Honra 1. Onde não tinha cruzinha de mira. Era a sua mira, a sua raça. Não, e tu quer saber? Sabe uma coisa legal no Medalha de Honra? Eu chamava os caras de soldado do Dr. Chapatinho, por causa da cara dele, foi sensacional. Não, o pior! Ele era tipo soldado de ferro, tu atirava milhões de vezes neles. Aquele Homem-Aranha 1 e 2 é que era um incrível Dino Crisis. Caraca, é a nossa Capcom. Você já teve um bug legal? Um bug legal em jogo? Sim, já. Um bug do bem. Uma vez a gente foi estar jogando um Medalha de Honra. Aí tem uma fase que no final, sabe que a gente entra, geralmente a gente entra numa porta pra fechar a fase, né? Aí no final tinha uma metralhadora daquelas paradas que a gente usa ela. E ela era de frente pra porta. A gente tinha que matar o cara pra poder atravessar. Daí eu matei o cara e peguei a metralhadora. E começou a sair cara da porta. E não parou. Foi tipo uns 10 minutos saindo cara da porta e a gente metralhando. Foi muito legal. Mas na bug do bem. Mas o bug que mais me beneficiou foi no Tony Hawk. Eu parei o skate numa posição estranha que ficou contando ponto. Infinitamente, mano. Isso é legal. Tipo, bug épico pra mim foi ter varado o chão. Out. Num jogo chamado Siphon Filter. Eu tava correndo, eu pulei assim, porque lá é jogo de espião. Eu fui pular um degrau e eu simplesmente varei o chão, eu vi o cenário por fora. Cara, quem viveu essa geração tem muita história pra contar. Porque foi uma época que a evolução dos consoles tava clara, tu sentia, tu tocava. PlayStation 2. Tu via. Não, GTA e Need for Speed. Não precisa ir tão longe pra tu ver a evolução. Até hoje. O próprio Final Fantasy outro. Final Fantasy. Final Fantasy. Gente, olha, ouvinte, ouvinte, que curtem RPG. É. Vou falar uns jogos aqui que eu acho que vocês vão se emocionar. Chrono Trigger. Não, Chrono Trigger. Chrono Cross, PlayStation 1. Chrono Cross. Chrono Cross é 10. Valkyria Profile. Ah, não, Valkyria é ótima. Final Fantasy 7 e 8. Xenogears. Xenogears também. Game of Thrones pra Xbox. E Tides of Destiny. É. As séries deles, não, mas só sabe que eu debulhava muito? Era jogo japonês que era bom, mas pouca gente conhecia. Aham, Você, não, Macross é bom. Macross é bom, né? Nave robô em 3D. Transformers. Não, é que é aquele Transformers. Não, cara, é bacana. Enjoado. Ah. Jogos baseados em desenho de hoje em dia. Ah, meu Deus. Pica-pau. Não, cara, é tão forçado que sai o jogo num dia, no outro, sai o filme num dia, no outro dia já tem um jogo. Cara, ou seja, a gente vê que é só começa. Os jogos do Shaman King e do Samurai X são uma porcaria. Não, pra começar, eu não vejo graça num jogo onde eu tenho que fazer exatamente as coisas do filme. É. Fica meio chato. Você até sabe o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer. É. Agora, o jogo, por exemplo, você assiste o filme, beleza, aí o jogo começa da onde o filme parou. Isso é legal. É. Tipo, é o Os macacos. Os Incríveis era muito legal. E o filme acaba com topeira e o jogo começa enfrentando topeira. Os Incríveis é cooperação da multiplayer. Jogo cooperação também. Pois é, seguindo a linha agora do PlayStation 2, né? O locador enchia com futebol, o Bomba Pet, GTA San Andreas e For Speed. Morreu. Não. Dragon Ball. Dragon Ball Budokai, Dragon Ball Kakashi, Dragon Ball. Essa trilogia. Mas tu sabe um. Naruto e o Mac Chronicles. É, legal. Os Naruto já atraíram muito. Aquele Mortal Kombat de fase, que é o. O Shaolin Monks é. Cara, eu joguei muito esse jogo. Esse jogo é bacana. E é cooperativo. Cara, mas tu sabe uma coisa que o PlayStation 2 ajudou também? A atualizar a nova geração com o material antigo, porque o. O PlayStation 2 trouxe os emuladores para os consoles. O cara alugava uma hora, vinha alugava em vez de alugar o quê? Um jogo 3D super moderno, como God of War, alugava o Mario World para ficar. Realmente, ele trouxe esse. Aquele CD com 500 mil jogos aí, tinha Atari 64, agora, uma coisa que eu acho legal, é uma coisa meio estranha, mas é legal. Tipo, é o Plagio Station. Polystation. Por quê? É zoadinho, mas pelo menos traz jogo. Cara, do NES. Jogo sim. NES. Muito jogo do NES. Quem não jogou o NES vai ter a oportunidade de jogar. O Circus. Cara, é muito legal. Cara, Elevator. Quem jogou Elevator? Cara, eu me amarro naquele jogo. Ei, jogo é. Contra, eu zerei no console. Não, Contra eu joguei no console. E nesse mesmo console tinha um Street Fighter que tinha 20 Ryus, 14 Kens, era um piratão. Pelo amor de Deus. Tipo, tinha um Ryu que o soco dele era mortal. Não, o pior sabe o que é aquele Street Fighter bugado. Acho que vocês já viram. Tá. O Ryu soltava magia Street no ar. Fighter, o lendário Street Fighter rodoviário. O Ryu soltava magia no ar. O Ryu do Ken, ele ia a tela inteira. Street Fighter rodoviário é muito lendário. Isso é legal. Tu só tinha que acertar o cara uma vez, depois tu tava dando a magia até acabar. E o pior, tu batia nos caras pela primeira vez e eles mudavam de corpo. Não, uma coisa legal também de jogos. Não, mas a Blitz também. Tem jogos que você vai jogar no console, tem jogos que você vai jogar no console, tem jogos que você vai jogar no. Console? Você não fala. Você gosta de console? Você tem jogos que você vai jogar na casa do vizinho, mas tem jogos que você é obrigado a sair, levantar da sua casa e até lá naquele lugarzinho onde vende as fichas pra você jogar videogame de máquina. É King of Fight do cara. Jogos que eu joguei em máquina, eu joguei Mortal Kombat, Street Fighter em máquina. Eu joguei aquele que era bem antigão quando. Aquele cheat em máquina, mas. Cara, não. Aqui tá com a Thiago. King of Fight 99. Aqui tá com a Thiago, quem teve a oportunidade de jogar? Todo mundo jogou na King of Fight 99. Em 99, exatamente. Quem teve a oportunidade de jogar na Fox Game, que tinha lá perto da Rápida, antiga Ravena, que tem uma lanchonete. Lá na Fox Game. Péssimo. Fox Game, que tem agora uma lanchonete na antiga loja de bijuteria. Que era perto do cemitério. Quem não jogou? Lá, que, aliás, quem teve a oportunidade de jogar lá, que experimentou Street Fighter 2 da máquina. Caramba. Entendeu? The King of Fight 94. Café. Na época quem chegou lá. Cara, aquilo foi ele. Quando o Yuri. Não, mas lá na Bad Boy Game tinha, sabe o que? Neo Geo, cara. É, tipo, tinha Joey Mac, tinha. Cara, Joey Mac é massa. Tinha. Pegativo. É, e tinha. Tinha os da equipe, faz Samurai Showdown, cara. Samurai Showdown era demais. Era demais. O 1, não, o 2, do 2 pra cima. O 2 e o 4. E é um jogo legal porque no Samurai Showdown dá pra você apelar com magia. Porque, por exemplo, você joga magia, sai um sangue. Você joga ela mesma magia de novo, sai só um tiquinho. É. Mas não dá pra. Não é igual no. No King of Fight 10 anos, onde tu fica segurando. Tu segura o botão de soco forte, cara, e não. Fica rodando com o Yuri. E fica jogando magia na mente, não dá pra esquivar. De enfrentar o Rugal, né? É. Bicho! Rugal! Não, Rugal. Sabe quem escolhe Rugal? Errou, menina, errou das pessoas. Cara, não, eu vou falar. Hoje é de país. Eu tenho o Chris Orochi, eu tenho o Orochi, eu tenho o Jivaka. Eu também, eu tenho o menos o Rugal. Não, porque tu é ruim. Não, é o primeiro Rugal, cara. Ruim! Eu tenho o Rugal se é seu lixo. Ótimo, mas aquele primeiro. Não, The King of Fight 91. Tu quer saber o que é ruim? Art of Fight 2. Ah, cara! Art of Fight 2. Na dificuldade mais fácil, é difícil. Na última, é impossível. Não passa do primeiro pra cima. É por aí, cara. The King of Fight 98. Quem jogou no nível 8? O terror, aquela porcaria do Omega Rugal. É aquele Rugal que ele fica usando um poder infinito, que ele vai pra lá e pra cá. Aquele que. Não deixa o cara se mexer, pô. É? Ou não, The King of Fight 97, o Chris Orochi fica toda vez naquele negócio. Ah! Aquela magiazinha. Não, ele fica praticamente no meio e solta pro lado. É, pô. É, no meio da tela, meu amigo. É sério. Esse tipo de coisa que eu gosto de jogo de luta. Não, puxa, não, jogo da SNK, né? Exatamente. Que tipo assim, é equilibrado até tu chegar no último chefe. Chegou no último chefe. É o demônio. Tu tem uma equipe de Ralph. Pega o Billy, quem mais? O Iori, só pra deixar base. Pô, aí tu deixa o Ralph e o Billy pra começo. Como é que tu vai lutar com um cara a curta distância com um Rugal? É. Fica do outro lado só jogando poder. Não dá, cara. Dá. Desvia e ataca. Eu acho que não, Olivia. Cara, mas a gente cresceu com o jogo, atravessando essas gerações. E aí, essa geração moderna tá com esses jogos casuais, que eu digo, jogo de, pra gente Easy. Fraca. Jogo de fraco. Jogo de fraco. Jogo de gente fraca. Jogo de loser. Fraco! Eu desafio vocês a pegar um Knight Mario, a pegar um Sweet Home. Vamos botar um monte de trinha, velho. Pega um Out of This World. Ah! Quer provar que você é o cara do videogame? Jogue Zero. Não, jogar é fácil. Jogue a fase Inferno do Doom. E boa sorte, mano. A fase Inferno do Doom só é habilitada no hard. Sabe o que eu gosto de hoje em dia? Ah. A palavrinha mobile em jogos antigos. Cara, eu joguei Doom. A primeira vez que eu joguei Doom na minha vida foi no celular, Doom RPG. Ah, não, não conta. Doom RPG. Doom RPG é difícil. Eu já joguei. Eu zerei o Doom RPG e o First Time RPG. Exatamente, mas é difícil. Mas é difícil. Não, admita. É decente. Aí eu joguei Pokémon, a primeira vez que eu joguei foi no celular. Deixa eu ver outro que eu joguei. Super Mario Land. Que é outro jogo do capeta, do capiroto. É, o Super Mario Land é o 2. É o 2, o Super Mario Lost Level. Agora, você já jogou Mario Land do Game Boy Call? Ah, uau, uau. É esse que eu tô falando. É o mesmo. É o mesmo. É, então o cara... Você não cai suavemente. Se você andar um pouquinho pra longe do chãozinho, você cai de uma vez. Tchum. E ainda tem uma outra dificuldade, que são as teclas. Que tem que teclar nessa porcaria até numa tela de toque, tipo. Cara, eu joguei esse jogo do Game Boy Call. Não tem aquela precisão, sabe? Horrível. É muito horrível. Não, é horrível. Não, da hora é o UFC sem camisa. Né? Mas é legal, é um jogo legal que você... É a primeira vez que eu... Da hora é UFC sem camisa. Aqui, ó. Não, você entendeu uma piada. Deixa esquentar. Daqui a pouco a gente termina, vocês vão pra onde vocês quiserem. Ó. Vai. É, tem uma coisa legal do Mario Land, que você vai jogar com o Mario num submarino, num avião, atirando. Isso é muito legal. Essa diferença, a variação do jogo. Agora sim, gente, quem aprova aqueles jogos de luta, estilo Eve, Super Smash Bros. Ah, isso é legal. Cara, pra mim foi a vitória esse jogo. Muito show. Acho que uma das coisas mais legais dos jogos de luta é fazer crossover. É, crossover. crossover assim, Marvel vs Capcom. E o melhor, um jogo livre. Isso eu não aprovo, vou dizer por quê. Por quê? Porque eles tinham como fazer o jogo. Mas aí, o que, que eles fizeram? Sempre vem o cocô. Eles fizeram... Sempre vem um cara pra estar. Sempre vem o... Eles esculacharam com o Mega Man. Eles colocaram uma história bela porcaria. Principalmente colocaram um DLC safado dentro do CD que tu tinha que comprar. Como assim? Peraí. Estamos falando de Marvel, Street Fighter. Street Fighter, eu tô falando dele mesmo. Meteu o Mega Man na história. Marvel vs Capcom. Street Fighter vs Capcom. Street Fighter vs Tekken. Deixa eu explicar. Street Fighter vs Tekken. Deixa eu explicar. É de PS2, PS3, Xbox, PC tem. Olha só, qual a lança? Tá. Geralmente, quando tu compra um DLC, tem que baixar aquele conteúdo. Quer dizer que tu não tem aquele conteúdo, certo? Esse conteúdo extra que eles queriam vender... Já tinha no CD. Porcaria do CD, eu já expliquei isso antes. Então, isso é uma safadeza, cara. É mesmo que tu vender uma bolsa com um botão costurado. Aí tu tem que dizer... Olha, se tu quiser usar aquele bolso, tu tem que cortar, descosturar o botão. Pagar pra gente. É o lance da live, o lance das novas atuais. Tem que ostentar, cara. Não, tem que ostentar. Os jogos de videogame, eles têm que ser acessíveis. Pois é, a gente tá falando de seu Flávio vs Street Fighter. Uma coisa que os jogos atuais não têm hoje em dia. O Mega Man, tu já viu o Mega Man? Tekken. Eu tô falando, tu já viu o Tekken nesse jogo? Eu tô tentando. Não é aquele Mega Man bacana do Marvel's Cap, é aquele Mega Man gordo que aparece nas capas do jogo do Mega Man. Tu já viu aqueles? A capa do jogo do Mega Man. Aquele Mega Man gordo da capa do jogo do Mega Man. Parece um policial. Imagina numa cidade. Imagina tu fazendo cosplay de Mega Man. É o Mega Man daquele que se faz mesmo. Ele não tinha dinheiro pra comprar um capacete inteiro. Não, gente, às vezes eles pegam o símbolo da Cap, que é o Mega Man, e fazem isso, cara. Não, gente, a acessibilidade nos jogos atuais, entendeu? É uma coisa que eu não concordo. Por quê? Porque 90% dos jogos tu tem, tipo, metade do jogo no CD e o resto tu tem que comprar. Qual é aquele jogo lá que veio só com personagem? Ah, o Killishint, o novo Killishint. Você começa com um personagem e você não vai desbloquear, você tem que comprar. Tu desbloqueia um pouco, depois o resto é tudo comprado. Cara, tudo bem se fosse baixado o jogo, você teria que comprar o bacana, mas pior, você comprar o CD. Comprar os DLC. E você ainda tem que comprar o resto do jogo na live. É horrível isso, eu não concordo com vocês. E pior, a gente não tem internet. Itacoatiarense apanha. Amazonense. Não, amazonense não. Itacoatiarense. Brasileiro. Quem mora em Manaus não tem esse problema. Brasileiro mesmo, porque o videogame agora tá 4.000. PS4 tá 2.000. Meu Deus, eu posso comprar uma moto, não vou comprar aquela coisa lá que vai gastar só energia e não vai dar nada no final do mês. Enfim, videogames novos, antigos. Videogame é uma coisa bacana, legal, mas nós devemos esquecer, principalmente a garotada que tava nos ouvindo, que tem que ser jogado com moderação. Com certeza. Não é tipo uma coisa, eu vou me afogar no jogo, vou esquecer estudo, vou esquecer minha vida, tudo. Não, pô! Que você viu na natação? Como assim? Fora você, são duas pessoas não. Eu sou universitário. Eu também. Tipo... Cara, tu tem 300 anos. Te catar. Isso que eu tô querendo dizer. Faça do videogame uma coisa legal do seu dia. Tipo, eu vou esperar aquela hora, vou fazer tudo pra chegar aquela hora e eu jogar o videogame. Produza. E outra. Não seja gordo. Como os jogos de hoje em dia são muito fáceis, demais, vai ser melhor que pelo menos você vai demorar mais um pouquinho. Repete o que tu tava falando. A gente não pode fazer isso, gente. A pessoa tá falando uma mensagem e eu tenho que interromper. Aí você, principalmente na mensagem, na coisa do He-Man. Vai. Não tem mais o recado do He-Man. Vai, vamos fazer. Depois você bota e coloca no começo. Aí você vai ter aquela hora, você vai ter aquele. Vai ser uma rotina legal. Porque daí também o jogo vai demorar mais pra zerar. E isso é legal, porque vai fazer parte da sua vida. Quando você zera um jogo em uma tarde. Antigamente a gente comprava um cartucho e passava meses. Hoje em dia você vai no vizinho, compra 6 CD e zera todos. E zera todos numa tarde. É isso aí. Como é que é? O novo Liga da Justiça. Zero em 3 horas. É melhor tu baixar o vídeo da internet e assistir o jogo. É o jogo, eu tô falando um show. Qual é a graça de ouvir o cara jogando? Como é que queria controlar. Eu queria controlar. Cara, pô, eu queria dar aquele poder. Ah, uma coisa que foi legal foi o vídeo que era o gameplay do Last of Us. Demais. Pesquisei o gameplay do Last of Us, que é um filme. Você não tem como jogar o jogo. Muito mais legal que jogar. É, pô, né, bicho? Cara. Eu prefiro ver o cara jogando. Cara, qual é a graça? Cara, sério mesmo, É melhor tu ver um cara comendo um sanduíche. Cara, eu jogo RPGs. Eu não tenho tempo pra jogar todos os jogos dessa geração, então eu vou assistir. Por quê? Porque eu ainda tô olhando lá pra trás, vendo, pegando. Só olha pra trás. Só olha pra trás. Claro. Pelo menos eu sei que não tem ninguém entrando onde não der. Enfim, gente, como é que nós vamos finalizar esse podcast? A gente vai finalizar jogando. Vamos jogar, galera. Vamos jogar. Vamos deixar o pessoal. Não, vamos jogar. A mensagem do dia. Já falou, o cara aqui. Vocês hoje já vão falar. Não, vamos falar sobre. Já deu o recado pros filhos, agora fala pros pais. Pais. Monte uma rotina. Jogue com seus filhos, seus irmãos. Não, vai ficar. Ai, vai estragar a televisão. É. Não, olha assim. Tu tirar 10, tu vai ganhar um videogame. É o que eu já falei naquele dia lá. Não seja preguiçoso. É. Participe ativamente da criação do seu filho. E dê uma chance. Sabe por quê? Como é que você vai tirar o videogame só porque você não consegue controlar? Você consegue controlar se você quiser. Com vontade. E dê uma chance, porque você é o pai. Hoje os jogos têm roteiros muito melhores do que filme de Hollywood. Por quê? Porque eles têm mais tempo para desenvolver personagens. Então, se tu acha que tu vai achar um bonequinho bonitinho, fofinho, pode esquecer. Tu vai achar zumbi, tu vai achar histórias que falam sobre política, sobre religião. E principalmente... Sobre valores morais que vão construir seu filho. Gente, olha, por exemplo, aquele caso daquele guri lá que jogou Assassin's Creed. Maravilhoso! Não, pera, mas não tem nada... Já agora é isso aí em questão. Se ele pegar a história do Assassin's Creed... Ele não é o vilão, ele é o mocinho. Não, peraí. Ele mata pessoas ruins. Não, peraí. Isso é uma coisa em questão, porque ele mata pessoas ruins, mas uma criança não tem essa mentalidade. Ou seja... O jogo tem uma classificação indicativa, obedeça isso. Obedeça a classificação indicativa. Você não vai pegar o filho. Já estão vindo dublado. Você não vai. Você não vai pegar o seu filho de 8 anos. Ah, toma God of War 3. Pega Payday. Cara, cadê o... A lógica. Porque dá um recado, né? Então, estamos aqui prendendo a respiração. Não tire isso do seu filho, só porque você não consegue controlar. Só controle. Aprenda a ser pai. Isso. Deixe de ficar escutando forró e saindo não sei pra onde e vai cuidar do seu filho. E outra coisa, Red Dead Redemption, olha só, indicações. Red Dead Redemption. Ah, indicações de jogos pra galera. A série God of War. Não, peraí, Xenoblade. Vamos ser mais técnico. Cada um fala um jogo antigo e um jogo novo pra galera. Tá bom, jogo antigo. Você primeiro. Vai daqui, porque você é mais antigo. Jogo antigo, Final Fantasy do 1 ao 9. Eu não gosto. Um jogo, não, Final Fantasy é uma série. É uma série, jogo. Vai. Okay, Final Fantasy 1 ao 9. E jogo novo? Um jogo novo? Ele não conhece. Não, Final Fantasy não presta mais. Esquece. Do 9 pra cima é porcaria. Discordo. É porcaria. Discordo. Problema seu. Outro dia a gente briga, vai. Ele começa a ficar igual pra ele. Agora, o jogo novo que vale a pena é a série BioShock. Bem recomendado. BioShock é muito bom. Jogo antigo, Final Fantasy de 1 a 8. Não. Não, 9 não. Tá louco? 9 é o 9 é o elementos clássicos. Horrível. Então, enfim, o que eu recomendo de antigo? Você queria falar que todos os pra fazer. Né? Vai lá. Jogo que eu recomendo antigo, Dragon Quest. Entendeu? Dragon Quest. Basicamente Dragon Warriors, que é a versão americana. É. Jogo novo, Dynasty Warriors. É bom, decente, respeitável. E você, Gordo? Vamos lá. Vai pro jogo antigo com Chrono Trigger. Boa. Decente. Muito bom. Legal. Jogo novo, Assassin's Creed. Com isso. Também muito bom. E tu, rapaz Alex? Rapaz Alex, vamos lá. Indigado! Um jogo antigo. Alpha. Enfim, vai. Jogo antigo. Cara, não sei agora. Eu venho pensando aqui. Cara, é tanto jogo, né? Que caramba. Mario. Desembucha, Fernando. Mother 3, que é o que eu tô jogando, que eu posso falar. É muito legal. É um RPG leve. Você vai rir. que é engraçadinho. E vai chorar. Você pode jogar, sei lá, com o seu filho, ensinando ele, você vai chorar. É, você vai chorar. Vai chorar. Tô até chorando. A mãe morre. Tá bom, jogo novo. Jogo novo. Jogos novos. Não, mas o jogo novo pra você. Jogo novo de 2020. É, de 2020. Pode pegar pra dentro do jogo. Eu não sei que tu prestou. É, jogo que tu jogou, que tu recomenda, gente. Não, eu devia ter até no jogo pra jogar. Não, enfim, jogo pra se divertir. Jogo novo. Um pouquinho de jogo. Não, pera aí. Ele trabalha nisso. Ele jogou programador de jogos. Ele trabalha nisso. Tem jogo pra te jogar e tem jogo pra te passar. É, com vodka de garra. Tá bom. Passar um tempo. Com vodka de garra. Enfim, jogo novo de garra. Pera aí, gente, você vai cortar mesmo, deixa vamos eu dar uma pressada. Vamos lá, vai ter que botar. Cri. É, né, gente, também tem jogo. Eu não joguei muitos jogos novos. Dantes Inferno. Caralho. Dantes Inferno é melhor que God of War. É. God of War, vai falar God of War. Que a jogabilidade é igualzinho, né? Cara? Cara. Que jogo é que na verdade é eu mesmo. Jogo claro. Agora o que muda as peças, quem consegue primeiro? Um jogo que não é tão novo, mas que eu acho muito legal é a série Driver. Driver? É. Driver é bom. Desde o começo, onde você não saía do carro, pra atualmente, onde você sai do carro, tipo GTA. Eu reclamava. Mas os primeirões eram legais. Tá bom. Você tinha que... Porque era uma dinâmica muito diferente. Cada fase era um desafio diferente. Você tinha que andar diferente, tinha que andar perto do carro, tinha que ficar longe e tal, tinha que observar, tinha que bater. Isso é muito legal. Gente, pra terminar mesmo. É. Um jogo bizarro, o mais lixo do mundo. Cada um recomenda agora um aqui, rapidão. Jogo mais lixo? Mais lixo do mundo. Slender Tubbs, vai. Não, não é tão lixo, mas tudo bem. Não, é lixo, mas é estranho, é pra rir. Tu quer um jogo lixo, mas um lixo inacreditável, uma bela porcaria. Uma porcaria que ninguém merece. Uma coisa. É um clássico. Enfim, desembucha. Já não me lembro. Tem jogo do Hokuto no Ken. É estranho pra caramba. Não é. Bicho, bate, chuta aí. Não é. Esse bichinho vem de trás e ainda não fez. É. Não é, não é, não é. O nome daquele jogo? Já sei, lembrei. Shoaniki. Aquele pesquise o nome. Shoaniki. Pesquise. Como é o nome? Eu vi isso. Não vejam. Não é recomendável pra menor de o quê? 18 anos? É horrível. Em 90, assim, bota lá. Aquele jogo que o cara fica naquela nave. É. É isso. Eu falo aí, vai. Shoaniki. Eu tenho um. Magic Kid. Versão americana, Magic Boy. Meu Deus! Super Nintendo. Um moleque com uma capa. Tipo, basicamente a fase é embaixo da cama. Imagina. E joga magia. Imagina um retarda programando o jogo. É, cara, é jogo retarda. Imagina aquele personagem? Ah. O Ralph. Ele parece o Ralph. É uma aventureira. Ah, não. Ali na visão. Esse é o aventureiro. Pra Nintendo DS. Meu Deus, isso aí. Mas agora pra finalizar o final do fim do recomeço do fim do final. Só quero dizer uma coisa. Jogos do demônio. Que não dá pra ver. Que não dá pra zerar. Cat Mario. Jogos pra demônio. Cat Mario. Cat Mario. Ganhou de todos. Aquele joguinho que só pra tu chegar na fase. I wanna be the guy. Não, mas tu quer um pra demônio mesmo? Jogo do demônio, que eu falei. Um do demônio? Out of this world. Não. Eu já zerei aquilo. Não, mas ele é ruim demais. Tu quer algo pior que o Out of this world? É o. Aí. Tem a avô. Cidade das Crianças Perdidas, City of Lost Children. O jogo é tão mal programado que tu tem que ficar em posições exatas. Tipo assim, tô abrindo uma porta. Se eu ficar olhando pra porta não. Do lado direito, ela não vai abrir isso. Agora, se eu ficar do lado esquerdo, exatamente a dois dedos da porta, ela abre. É uma porcaria mal programada. Aquele jogo do rock. Ai, meu Deus. Ah, é dois botão. Puxa! Batendo. Só Master System. Um botão. Master System. Enfim, tá. Morreu aqui nosso podcast. Morreu o assunto, que o podcast vai continuar. Outra hora, talvez. Podcast do ano, não é? Não, segundo, porque o de ano novo já saiu. É, com certeza, já saiu. Você não, sabe? Peraí, o de ano novo vai sair antes do ano novo. Vai sair depois do ano depois novo. Depois do novo? Depois do novo. Ah, é, porque o novo é peixe. Peraí, é antes do ano novo. Ah, então vamos nessa. Esse é o ano novo. Primeiro. Não, esse é depois do ano. Tá vendo como a gente é? Esse é o primeiro ano. Dia 28, qual vai ser? Vai ser uma retrospectiva. Retrospectiva? Uhum. E o dia 3? Eu não sei, esse aqui. Ah, tá. Tá vendo como é, a gente é esperto? Então, esse é o primeiro do ano. Ah, tá. É. 2014. Vai começar bem o ano falando, não se preocupe, vamos falar de temas menos game, menos nerd, vamos continuar. Surgiram! É, surgiram mesmo, se você não gostar do vídeo. Manda o F5 Vital, a gente tá estudando. Realmente. Não é que vai sair. No WhatsApp, no grupo do Facebook, na página do Facebook. Galera, a gente tem... comenta um post no blog, qualquer coisa. A gente tem tudo, tem tudo. O membro do grupo F5 Vital, o membro do grupo do WhatsApp chamado F5 Vital, sugeriu um tema muito legal pra gente, mas a gente vai ter que estudar. Analisa aí. Esses temas que a gente fala aqui, a gente fala na naturalmente, na vibe, na vibe, no sabe. É, mas aí. Esse daí é o seguinte. Então, gente, grupo do WhatsApp, valeu. Grupo do Facebook, oficina vou presente. Sabe de todos os professores. Você está precisando consertar o seu aparelho? Você aqui, vai aonde? Aqui com Blanca, vamos lá. Quando o seu então é isso aí. Boa noite, galera. Até a próxima e vamos ignorar esse gordo. É isso aí, gente. Tchau. Uma boa noite. Falou. Tchau. Falou. E não. 3, 2, 1. Meu nome é Gabriel. Eu sou o cara. 3, 2, 1. Minha vida foi outra gay. Minha vida foi outra gay. Minha vida foi outra gay. Minha menina foi outra gay.